Positivo, vou direto para o LC na escuta. Direto na escuta ali no Papamai. Normal no transponder, Papamai. Controle Salvador, decolador no hotel, está no corredor forte, Papa Romeu, Serra Gofiosa. Serra Gofiosa, controle, prossiga visual, mil pés, reia forte na escuta. Visual, mil pés, reia forte na escuta, Serra Gofiosa. Seno 6327, aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Léo 120, boa noite. 201, grato, ótimo final de semana, Seno 6327. Boa. Controle, se possível, dá pra gente o Tilo Quebec Serra, pode voar direto ao rotatório? Tilo Quebec Serra, negativo direto ao rotatório, prosseguindo para IP para ingresso do corredor Interlagos. Para IP, corredor Interlagos, Tilo Quebec Serra. Gol 097, pushback acionamento, portão 9. Autorizado, no 097 chama táxi. Autorizado, reporta táxi no 097. Série 2263, Salvador. Série 8506, controle. Estou checando a frequência, tá me ouvindo bem? 545. Ok, muito grato. Passaria do 2263, controle. 2263, prossiga. Tá me ouvindo bem agora? Passaria do 2263, tá ouvindo o controle? 63. Siga, controle, 2263. Desça para 3 mil pés, vou ir direto Duna. 3 mil Duna, 2063. Quebec Serra, reporta. Ciente, ingresso no corredor Interlagos, o Tilo Quebec Serra. Controle Salvador, muito boa tarde, 4166 da Cruz 185 para o fundo 50 Rua Mari, né? Azul 4166, este é o controle Salvador, ajuste no 013, desça para 6000 e voe direto Duna para o ILS. 6000, Duna para o ILS, 4166, Azul. Chame a torre 11895 para instrução de pouso, até a próxima. Seguinte, você, claro. aproximar Papa Mike na final do dia. Sou Papa Mike, frequência livre, até a próxima. Frequência livre, bom sábado, senhor. Quebec Serra, prossiga para a rotatória e chame a torre 11895. Rotatória 1895 graus, quilo rural, quilo Quebec Serra. Salvador, muito boa tarde ao Papa Tão, quilo Quebec Serra, na sua escuta. Quebec Serra, continua a aproximação, reposta na rotatória, o ajuste no 010113. 10113, reposta na rotatória, quilo Quebec Serra. É possível que a Bexerra descer para 1000 para se enquadrar na final junto com a aeronave que está passando externo agora, como número 2 para pouso na 17? Afirmo que o Bexerra está autorizado como número 2, está esperando o PES e mantém, aguardando instrução para pouso na 17? Aguardando instruções para pouso na 17 pelo Bexerra. Sugiro bem, entra o marcador externo, você vai estar travado. 8506 Força Aérea, de pouso 10, ventura 70 graus, com 89. Papa Charlie, Juliette, com a controle. Gente, informe 5 minutos antes da chegada no Aeroporto Internacional de Salvador. Ótimo, sim. Controle, Papa Romeu, Serra Golfeira, só que Serra Grande. Está autorizado o retorno, Serra Golfeira. Livre retorno, Serra Golfeira. Seria do 2263, letra para 2000, autorizado em ali. 2000, livre LS, 2263. Azul 4166, desça para 2000 pés. 2000, 4166. Aguardando o eixo da 17 liberado. Aguardando o eixo da 17 liberado, do que ele vai ser. Quebec Serra, livre pouso no 7, ventura 70 graus com 99. Livre pouso na 17, que é o Quebec Serra. Força Aérea 8506, livre pouso na 10, ventura 70 graus com 99. Livre pouso 8506, se você quiser bateu. Liberando no hotel, condicionar a frequência livre, solo para o zona 1. Com 181 a bordo, 3 horas e 15, alterna Campinas. Livre táxi até o ponto de espera da 10, Patio Ninja, no ponto de espera 12, 18, 195. Ajuste 1-0-1-3, Bruno 097. Autorizado o táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera 1895-1013, boa tarde, 1097. Boa. Estacionei 6355, puxa estacionamento no 2. Aguardo 6355. 55. Externa, solo foi o Zuno 2, frequência livre de funcionar. Hotel Gileté, boa tarde, formação novembro, só um instante, conta. Olá, boa tarde, boa noite, 64, formação novembro, máximo 90, destino parando 50. Gol, 1164, Salvador. Ajuste 1093, desça para 5000 e voe direto Duna para o ILE. Coroa de Duna, 5000, 1013, um ajuste. Bom, 1164. Uma ação, novembro, autorização, recurso. O ano 620, novembro confere, número 2 para cópia, aguarda. Aguarda, 620. 895 até a saída. Até. Tô em Salvador, muito boa tarde, parceria 2263. Pedro 2263, boa tarde, continua a aproximação, confirma o trimestre travado? Da nossa. Deixa, pode falar o trimestre travado, 2263? Fomará. Torre Salvador, muito boa tarde, 1097, ponto de espera 10, pronto para decolagem. A mensagem está vindo muito, muito baixo para mim. Trago pra... Para minha milha custando, baixar de Chicago 2263. 2263, pouso 10, vento 160 graus, com 8 nós. Pouso 10, 2263. 145, controle 119.35. Rotatória, deslocada. Tiago, o Fiocco está presente, autorizando o sinal 17, recorde quando na final, o ajuste no 013, padrão. Autorizado, o final vai reportar alinhado, ajustando 03, já voltando. 06 bordo, chama a torre para assinamento e decolagem, ajuste no 03, bom voo. Doutor Gueco, Charlie Eco, este é o controle Salvador, meu cordial, vai cruzar a nossa área de responsabilidade, voando de Teixeira de Freitas para Aracaju no 050, acione a identificação. Charlie Eco, contato radar estabelecido, o senhor está meia dúzia de milhas afastado de Coral, 54 milhas de Salvador. Reitero, contato radar, vigilante. Ficou 1164, passa 11.000 e descida sem restrições até 2.000 km. 110 e estão voando sobre a água. O 1164. 2.000, recorde estabilizado. Voo 1164. Autonomia de 5 horas, alternando o galeão. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia. No ponto de espera, torre 1-1-8, destino 95, ajuste na 0 no 3, boa viagem, 6355. 6355, sente livre táxi, 1895 à torre, bom trabalho. Uno 620, copia. 620, escuta. Aproximação, cheque o trem, torre 1-1-8-95, câmbio. 2263, Paulo Foz, 1-7. Direita, Solinho 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, 2-2-0. Fogo 1-6-2-0, copiou Recife, nível 3-7-0. Seconda 1-0, sobre a esquerda, na saída Pumpa, Jambo, Caju. 5-1-3-4, traçado, e contraponto 19-3-5. Correto, gol 1-6-2-0, chama pronto para o estacionamento. Chama agora pronto para o 1-6-2-0. Fala passarinho 2263, livrando a Delta 50. Passarinho 2263, Alfa Juliette, remota 1-2 do Pationo. Alfa Juliette, remota 1-2, Pationo, 2263. 6314, copia. Alfa, controle, Salvador. Torre, está controlando a caminhada na final da 97. Como código Nenim, via Upper Zulu 2-0. Aciona 5-1-2-1, controle 1-1-9, decimal 3. Tu já quer descer? O E314 perdi saída Momo Cogbo Nenim. E o transponder 5121. Momo, transição Nenim à saída. Paciência do 4-6. 1-0-9-7, decolou agora o 1-9, chama o controle de 19, decimal 3-5, bom gol. 19-3-5, até daqui a pouco, 1-0-9-7. É a saída e Nenim, November Eco, November India Mike, a transição. É, Mouri, tá ciente aí, eu me aviso no quarto. Correto, chama pronto, portão 6-12. Vai chamar, com esse do quarto. Falou, Salvador, boa tarde, 362, 107, atende a informação November. Utilizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, da Euleda Motiva, via Pesulu 1-0, por base Pesulu 1-6, conforme rota. 5-1-2-5, transponder, controle 1-1-9, decimal 3-5. Utilizado com 5-3-6-0, decola da 10, curva à direita, da Euleda Motiva, o Pesulu 10, por base, o Pesulu 16. 5-1-2-5, transponder, 19-3-5, o controle. 6-2-1-7. Correto, chama pronto, portão 10. Salvador, está 3-1-5-5, autorização para Guarulhos, pronto para quanto? Autorizado Guarulhos, nível 320. Decolagem da 1-0, curva à direita. Da El Leda Motiva. O Pesulo 1-0 até Tango Bravo Eco. 5047, 1-1-9, decimal 3-5, está 3-1-5-5. Guarulhos autorizado, nível 320, da El, Leda, Motiva, Zapresulo 1-0, Central Macea. 5047, transponder, 1955, controle. Decolagem da 1-0, curva direita após, chama pronto, o portão 5. Chama lá. Azul 4166, Solo Franço 21, direita no 219. Direita 219, Azul 4166. Cruzeiro. Banana 64. Solo Salvador, muito bom dia, Azul, boa tarde, 4166 do Azul, lembrou na sua. Azul 4166, muito boa tarde. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, fica atento, Azul 4166. 1-0. Estabilizado LF, está 10, Uno 164. Uno 164, está passando Dona, chame a torre, Uno 1895, câmbio. 295, Uno 164. Torre, boa tarde, Uno 164, estabilizado LF, 73, pista mandando. Uno 164, boa tarde, continua com a aproximação, pode iniciar o trem mais travado. Reportaremos em decembro, no 164 já está baixado de trabalho. 9355, decolou 23, 119, decimal 35, controle, meu voo. 935, grato, bom trabalho. Luciano, 6355 é o controle, está em contato com o radar, prossiga como autorizado. 6355, possibilidade da proa de Ledas? Após 2000. Ok, grato. Após 2000, proa de Ledas. Passou externo, Bono 164, baixar travando. No 164, pouso autorizado, pista 10, menos 180 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, Bono 164. Portão 10, chama táxi, são 3217. Lima Alfa, vê se mantém a 3.000 pés, altímetro na 03. Charlie Juliette November, reporte 5 minutos para o cruzamento do campo. É, tia, botará 5 minutos para o cruzamento do campo, tia. Uno 097 vai passar o Uno 70. Dona 097, chame Recife, Uno 28, decimal 8, alterno no 260. 288, 260, Uno 097, boa tarde. Olá. M7902. Quente, Marinha 7102. Confirme em regra de voo visual ou instrumento? Corrigindo, chama a Oscar. Chamada na Oscar, voo no 164, Paulo 26, libera a próxima direita, Foxtrot 1-2-2-9-0. Sérgio Nato, voo no 164. É o 040, respeito então até 3 milhas, Salvador. Voo 3-2-1-7. Paulo, voo no 620, posição 5, pushback acionamento. Voo no 620, aguarda para o push. Aguardando no 620. Zero, boa tarde, voo no 64, levanta. Voo no 64, boa tarde, Alfa, reporta a cidade Juliette. Alfa, entrou Juliette, voo no 64. Juliette November, chame a torre 98.95 para cruzamento do campo. Charlie Juliette November. 98.95 para cruzamento. Juliette Ferrari, mantendo 7, chama pronto. Sete no meio, 0 grau 079. Charlie Juliette November, chama através norte da torre de controle. Chama através norte da torre de controle, Charlie Juliette November. Confirma o controle, o Charlie Juliette November vai prosseguir pela Reaché. Gente, você prefere cruzar no eixo de decolagem da pista 1-0 ou cruzar sobre o aeródromo? Até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera torre 1-8, desse 1-9-5, vai deixando a 0-1-3. 3, até o ponto de espera, quando vai ser 1-9-5, 3-2-3. Prefere cruzar no eixo de pouso da 2-8 ou cruzar sobre o aeródromo? Eu prefiro cruzar pelo eixo mesmo, que eu tô fazendo a propaganda. Tá, ok, sim. Então prossiga via litoral e chama para cruzamento do eixo de decolagem da 1-0. Vai prosseguir pelo litoral, vai chamar no eixo de colagem da 1-0. Hotel Juliette Serra, decolou os 2-9, controle 1-1-9, decimal 3-5. 1-1-9, decimal 3-5, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, 1-1-1-1-1, direto em Manati, reporte de venda CTR. Passará, de venda CTR, Hotel Juliette Serra. Lima Lima Alfa, desça para 2.000 pés, QNH-1-0-3, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, chame estabilizado. Para 2.000, chamarei estabilizado o ILS-1-0, Lima Alfa. Para cruzando o eixo da 1087 no meio. 3217, chamou? Sim, Matheus, pode esperar a próxima. 3217 ali, mantém, pistão no zero. Ali, mantém no zero, 3217. Charles Direct 90, cruzando agora o eixo. Gente, Charles Direct 90. Autorizado o cruzamento do eixo da 35. Chama cruzando. Vai chamar cruzando o eixo da 35. No 620, portão 5, autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, se quer casamento, vai chamar táxi no 620. Da 3217, informação de tráfego, afastando no litoral sul. Charlie Hotel 7, Bravo, a 500 pés. Rebocando faixa, não interfere com a decolagem, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 8, 0 graus, 099. Autorizada a decolagem, Tandrete 217, ainda permanece restrito, 4 mil pés? É o 040? Afirmo. Sim, é 040, restrito, é 037. Decolagem 35, livre da restrição, cumpre o perfil da carta, chama 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom final de semana. Charlie, Gillette, novembro, cruzou o S35? Tá cruzando no momento. Enter, após o cruzamento, 1935. Após o cruzamento, 1935, Gillette, novembro. Charlie Juliette November, prossiga pelo litoral sul e reporte Farol da Barra. Mascarado, Farol da Barra, Charlie Juliette. Sim, Salvador, boa tarde, está 3217, transfere, está cruzando 1600, perfil Gadel. Está 3217, contato radar, sube e mantém o nível 360, após 2000, vou em direto à posição livre. 3000, do perfil, após 2000, vou ali, Delta 3217. Persiga na esquerda do controle, aguardando transferência das comunicações. Mandei na sua escuta. O 1620 está com 3 horas e 15 de autonomia, encerrado na fase 178, 178 agora do táxi. Confirma a alternativa? Natal. Livre táxi até o ponto de espera da 10, bate 1 na Índia, no ponto de espera torre 18 decimal 95, ajuste na 013, no 1620. Bate 1 na Índia, no ponto de espera 1895 a torre, com 013 do 1620, cuidado para trás. Boa. Quem se completa o final do procedimento, chame a torre no 895. Marinha 7102, está autorizado o final do procedimento LS XRI, pista no 0, chame estabilizado. Após a passagem externa, vamos cancelar. e circular para a base pela direita da 197. Passando esse momento, contra embaixo travado, viu? Ah, sim. Só Romeu, Lima Alfa, chama final da 197, base pela direita. Ok, Lima Alfa. Número 0, boa tarde, a linha decola 10, vento 180 graus, 099. A autorizada linha decolada 10 com 1.0. Só Juliette Serra, prossegue em condições visuais, sem frequência livre. Prossiga até Minas Gerais. Alguém de abraço confirme tipo de equipamento? Gente, reporte no farol da barra, ingressando no corredor chefe. Alguém de abraço confirme destino? Controle, amigo, controle. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, confirme o destino. Thank you. B20, decolou 40, controle, 119, desse motor 5. 935, com o nome 620. Controle Salvador, gol 1620, usando 1000 pés. Gol 1620, contato radar, sub mantenha o nível 370 e após 2000 pés, vou direto à posição Jamo, gol 1620. Afirmativo, direto 370 após 2000 Jamo. Afirmativo. Decolagem da 1-0, curva à direita, perfil árvore após DCC conforme rota do plano. Aciona 5143, controle 119, decimal 35. 080 aprovado, pistão 1-0, com curva à direita da árvore depois DCC, de acordo com o plano. 4153 suas costas, 1935, conta de saída 2-2-2. Transponder 5143. Repetindo, 5143-2262. Correto. 2232, chama pronto para o estacionamento remoto 1-2. Boa tarde. 5. 1-2-9-5, amanhã 7-8-9-5, amanhã 7-0-7-0-2. Venda. 628, acione identificação, chegada à área autorizada, desse mantenha o nível 050, CNH 1-0-3. Amare para 050-3622. Pode voar ITAP ou DUEN ou... Oi, ITAP, 3628. ITAP, obrigado. Fono 60 para 360, até 3217. São 3217, chame Recife agora no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 251, alterna 3325, obrigado, boa tarde. Prossiga. Gente, São Índia Bravo, atente a tráfego do Charlie Juliette November, um Charlie Hotel 7, Bravo. É, reboque de faixa, sentido contrário, mantendo 500 pés do litoral sul. Também de abraço. Gente, então muito abraço. Charlie Juliette November, controle Salvador. Atente ao tráfego do Tango Índia Bravo, ao helicóptero, mantendo 9.000 pés no corredor axé, sentido contrário. Autorizado, chama táxi 2232. Eu fui chamar táxi 2232. Charlie Juliette November, confirme posição, não recebo o seu modo alto. Boa, boa, boa. O farol da barra e o Itapuã é amarelo, amarelo. Firme? É, mas o farol de... da barra. Gente. Chame Recife no 2685, alterno no 2545. 7102, já no DA, uma pista no visual, vai livrar via hotel. Guardião 01, já pronto para decolagem? Vento 180-09, chama fora do solo, Guardião 01. Então, Índia Bravo, mantenha o corredor axé. Chame a torre agora na noite, decimal 95. Bordo, 4 horas e 10, alternando de para com a pista. Para a curva esquerda, cruza a final da 1-0-2-0. final em Rimar. Sem traços a reportar. Marinha 7102, solo 47, livra não. Céu, frequência livre estacionada. Muito grato, coordenação procedimento, alivrando a lateral, que é São Paulo, Minas Gerais. Autorizado, Guardião 01, taxi via pista no 7, livre a carteira 35. Cada vez se mantenha o nível 060, altímetro no 0 no 3. 060, na chegada Mari Azul, 2718 no 0 no 3 no altímetro. Ativou o guardião 01. Taticamento aéreo pela 1028, o Guardião 01. Seguinte, Guardião, vento 170.09, sustente a decolagem, chama fora do solo. 170.09, chamará fora do solo, Guardião 01. 3628, autorizado final do procedimento, cruzará estabilizado, tá? 3628. 63, não passar, tem uma previsão pra gente, por gentileza? Agora sim, está autorizado, estava só aguardando a TR, a retaguarda liberal. 6394, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 6394. Autorizado, chama táxi. 01, para o solo 49, curva à esquerda, pro nordeste, 11935. Aos 49, curva à esquerda, grato pelo apoio, Guardião 01. 1935, controle. 2 Salvador, boa tarde, parceria 2232, pode ficar dando 0, pode. Série da Lima, tem que estar no 0? A Lima tem não, no 02236. Tá de pé. Mantenha a posição, o São 366 aguarda. Tá certo, então tá bom. Aí, se a gente mais pra trás aí, o Fórum, pra ajudar o seu. O Xanel. Valeu, Xanel, obrigado. Como ele tá, né? Ele visou a aviação, né? O senhor falou, Xanel, minha presa no quarto? Espero com a decolagem, autorizada, pistão no zero, vento 180 graus, 089. Revelé a decolada no 022-3270. 5-5 está livre inicial, puxo no gate 07, só tentando na Bélgica. Positivo, está autorizado o 3155, agradeço novamente ao colega. Valeu, valeu, obrigado. Adião 01 no check, seu modo alfa, não recebo mesmo. Ok, vamos checar o modo alfa, o Guardião 01 e coordenar com o controle. Controle Salvador, como recebe o transponder do Guardião 01? Agora recebo o na meu pés, o modo alfa e o modo Charlie, ok. Ok, modo alfa e modo Charlie, ok? Relativo. Ah, grato ao controle do Guardião 01. Controle Salvador, boa tarde, 2232, decolar na asa do Pô. Passarei do 2232, contato radar, subi mantenha 3.000 pés. O 2232 na saída da árvore. É limitado a 3.000 na saída da árvore 2232. 3194, Libertax, até o ponto de espera da 10, pátio 1 Ninja, no ponto de espera do Rio 18, desse 195, ajuste na 013. 3 ao 5, 0, 0, 3, 0, 6, 3, 4, 3. Azul 2798, desse mantenha 3.000 pés sem restrições. Altímetro na 0, na 3. 3.000 na 0, na 3, sem restrições. Azul 2798. Sala 5.0, 5.3. Dimaquilo Zulu, a senhora identificação, autorizado chegada a Amã, voando direto a Amã. Sabe quando no ideal de descida, altímetro na 0 na 3. Esse mantém o nível 050, altímetro na 0, 1 na 3, Dimaquilo Zulu. Controle Salvador, nosso nível de verificação ainda recebe o nosso transporte. Confirme aeronave 112. O Guardião 01. Recebo agora 300 pés no modo Charlie. Afirmativo. Para o táxi, o 3155 está com 206 a bordo, 2063, 50 galeão. Pisada, desse mantenha o nível 050, QNH 1-0-3. Desde vai chamar Antônio, o 3155. Presente. Fala 1-0, 180-07, vento. Vem de costa, 1-0, mas deixa. Procedimento, chame a torre no 895. 895, boa tarde, boa. Azul 2718, desce para 2.000 pés, QNH 1-0-3, autorizado a final do procedimento e aliás, X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. 2.000-0-3, autorizado a final do X-Ray, boa tarde, estado. 2798 Azul. Continue a guarda, 3628. Delta 3155, está aproximado do ponto de espera. 3155, mantém o ponto de espera. Manterei. Come on. Livre pouso 0, 170 graus, 0800. Patango Eco, Charlie Eco, serviço radar encerrado, está a 61 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 050, chame Aracaju na 20, decimal 3. Sou de Salvador, eu cheguei a minha 3, 4%. Fenômeno 3.4, contato radar, se mantém ao nível 340 na saída Momo. 340 Momo, minha 3.4. Bargião 01, não confirme posição. Estamos no corredor só, sentido lado costa, mais médica 067, sendo o Momo. Quente. Sou 3155, alinha e mantém piscando a zero, após tráfego da companhia na curta. Após a banda na curta, alinhar e manter o 3155. E4000 já tem referência no solo para mudar as regras. 72232, regras de voo modificador 1959, desse mantenha desça para a altitude de tráfego e reporte passando 3500 pés. É, só confirmo para reportar 3.500 pés? Afirmativo. Ok, reportará. Então, livre descido para ser 2.332. Deita, 1, 2, 1, 2, 1, 9, solo. Estou em Bobo 1169, informação 8. Chama o 1169 para o comando? Afirmo. Autorização em 1219. Sim. 3155, decolagem autorizado no 0, vento 170 graus, 089. Livre decolagem, 3155. 3628, livrado. Já 3628, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3628. Voo 1169. Informação ótica, só um instante, ótica. 3190, apenas para informação, tráfego na sua posição de 12 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, é um Alphatango 72, passando nível 075 em descida a 3.500 pés. O 3190. Foi Duna, 3190. Boa Duna, 3190. Livre pouso, pista no zero, azul 279. Rumo Nordeste, é um Airbus 321, passando nível 080 em descida ao 050. Tem condições de aumentar a razão de descida, o 2232? Sim, mas...